Eu queria falar com algumas amigas antes. Pode. Porque, assim, quando uma pessoa vai falar sobre feminismo, ela tá falando sobre, tipo, muitas mulheres. E eu tenho medo de acabar, pelo fato de eu ter o direito de fala, tá negligenciando alguma informação que elas gostariam de repassar.